Estamos começando mais um Super Controle Podcast, dessa vez com um tema seríssimo, polêmico. Muito sério, mais sério que Fuca. Mais sério que o ódio de Fuca por Tony Hawk. A pirataria nos jogos. Pirataria e tudo que envolve ao redor. Jack Sparrow feeling. Eu sou o Julie e quando eu era jovem a pirataria custava 30 pila. Eu era jovem e eu era da época da pirataria. Só que depois que eu comprei o primeiro jogo original, eu passei a só comprar, porque olha o luxo que é ter original. Oh. Eu sou o Lanzoner e como dizia o Nightwolf, só que eu modifiquei, em vez de animalidade, desperte sua originalidade. Diga não à pirataria. Eu sou o Fuca e o mercado cinza manda. Eu sou o Six e eu nunca comprei nada pirata. Muitas histórias, muitas... lindo, lindo. Então tá, vamos rapidinho para a dança dos e-mails originais. Mais uma leitura de e-mails rapidona. Recadinhos, recadinhos do Super Controle. A gente tem um convidado especial neste cast, no final do cast, Moacir, fiquem, né? Do Jogo Justo. Não está ligado. Teve que ser rapidinho a entrevista, porque ele estava sem tempo, nós estávamos sem tempo, e hoje é quinta-feira e o cast era apressado no online hoje. Mas enfim, tivemos problemas técnicos, então ele vai pro ar amanhã, sexta-feira. No caso, hoje que está no ar. É, né? Isso. Então tem um pena dos editores, ou não. Então, recadinhos clássicos, sugestões de assuntos na comunidade do Orkut. A gente tá precisando, por favor. A gente quer saber o que vocês querem, porque a gente tem várias ideias, mas a gente tem guts pra fazer umas e não tem guts pra fazer outras. É, a gente quer saber o que vocês falam. Sigam o nosso Twitter, né? @supercontrole, @mateusix, @juliemosquito e... @lanzonet. A coquei no Twitter. O Twitter do Lanzone. Então sigam, mandam mensagens. Lanzone está presente. Postem impressões, ele adora. Playfire, né? Do Super Controle, sempre bombando. Mandem lá. Toda semana tem uns 10 novos pra adicionar na comunidade. Excelente. É bom, e no usuário também, né? Muito bom, obrigado. O que Six está jogando no Steam, o portal que Lanzone está jogando na PSN, o que Julie está jogando na WiiWare, na que Fuca está jogando na PSN, o que Fajola está jogando na Juice Station. Fajola só coleciona. Enfim, cast polemizador, né? Porra, não era pra ser polêmico assim, era só pra causar impacto, mano. Que deu de pessoal. O que deu de pessoal pra babinha, né? Não, o problema é assim, né? O pessoal acha que tá levando muito a sério, né? Esses comentários. Amigos, nossos. Amigos. É pra rir, foi pra rir, não. Principalmente um cast desses, né? Sim. Com essa temática, sabe? Tu acha que o Fuca... O que ele falou do Tony Hawk? Falou que odiava até a morte, mas ficava jogando lá na casa do Matias, né? Acho que não, né? É verdade, jogava. É assim que funciona. Não é um ódio dos games, é só um desgosto, sabe? Mas isso pareceu muito forte pra vocês, talvez. Assim, queridos ouvintes e que acessa o site. Eu vi os comentários, meu Deus, de 6 para 39, 40, que eu mudei agora o método do retros. Agradeço a todos os elogios e muitos chutes, né? Porque eu chutei séries consagradas. Tem bombas bimbas piores por vir. Podem me chutar. Eu não mudo a minha opinião desse jogo, que eu prefiro jogar Free Cell. Um beijo. É, agora o retro vai ser mais opiniões do Lanzone sobre o passado retro. Isso. Então, é que a gente mudou, né? Porque Retro Review tinha 1000 sites, né? É um pequeno pedaço da insanamente de Lanzonete. É, será um pouco... Como dizer, o site, que essa é uma coisa mais nossa, né? Então, isso. Cada um tem a sua coluna. Olha, enfim, lá. Vocês entenderam a moral, né? Então, por favor, não fiquem bravos. É. Então tá, e-mails rapidão. Então, e aí, gurizadinha, beleza? Meu nome é Giovanni, tenho 28 anos, sou músico e moro em Poa. Sou ouvinte novo, opa. Conheci o podcast de vocês na semana passada, já ouvi a maioria deles. Viciei. Ó, que a fuder. Viciei, como disse, moro em Poa, ok? Mas a minha família é toda de Caxias do Sul, onde eu morei muitos anos também. Nem preciso dizer que o sotaque de vocês é muito familiar. Eu estava acostumado a ouvir podcasts com sotaques brasileiros mais variados, mas quando eu vi o primeiro Codio, rolei no chão de tanto rir e virei fã na hora. Parabéns pelo ótimo trabalho e principalmente pela espontaneidade. Muito obrigado, né, cara? Então, encamadona pra mim. E ele fala aqui, contribuições dos piores jogos de The Death and Return of Superman. Joguei essa bomba no SNES, que merda. Não, é um beat'em up muito a fuder. Ah, para, Julio. Não, o foda é o Justice Language, que é um jogo de luta. Tem um Super-Homem e um Batman, é muito lixo. Ele coloca aqui, né, os pensamentos dele. Uau, tu pode jogar com um Super-Homem quando tu quiser. Igual os quadrinhos, emoção. Depois de um tempo... Ah, quanto tempo eu tô jogando essa mesma fase? Por favor, alguém me mate. Bah, é verdade isso aí. As fases são tricumpridas, lembrei. Voltei no então, tempo. Então é isso aí, né, cara. Continuando. Sem falar que era aquele caso maldito de jogo ruim alugado no fim de semana. Joguei só de raiva até a segunda. No mesmo tempo em que eu ouvi insancianamente o disco In Rock, do Deep Purple. O disco é excelente, como vocês devem saber, não? Mas desde então... Toda vez em que toca Black Night ou Child in Time, eu tenho mais ou menos aquela reação do cara do Laranja Mecânica. Não, isso é. Isso é condicionamento comportamental. Um beijo. Então é isso, um grande abraço a todos e sigam com um ótimo trabalho, Codil. Próximo e-mail do Ives Aguiar, 15 anos, Fortaleza, Ceará. Esse é o do Nerditando, né? Um beijo. Um site chapa Nerditando. E aí, gurizada do Super Controle, vocês voltaram pegando fogo, hein? Dois casts seguidos muito fodas. Crossover e jogos que achamos uma merda, parte 2. Aqui ele cita do Daniel Crisis que o Fuca lembrou da mesma coisa que fizeram com o Bomberman. Lançaram em 2006 a bomba chamada de Act Zero, uma merda fétida gigante. O link está no post do gameplay. Tekken... É muito ruim, mas tudo bem. Aqui esse é para Six aqui, ó. Aqui, ele fala que Tekken é muito superior ao Soul Calibur. Fui jogar o Soul Calibur 4, os controles são duros demais e combos meio lerdos, mas quem se importa com história e jogo de luta? Mas o Ring Out é meio considerável. O Tobal, alô você, Lanzoner, tinha e era muito foda. E sobre o fato de ter a espada maior, é muito verdade. Toma. A mini historinha aqui, ó. Teve um torneio de Soul Calibur 4, que eu participei, ganhei do cara, perdão, aqui em Fortaleza, e o cara chamado MSN, alô, Frajola, era um fodão. No final, ele foi com o tal de Shake, Syke, sei lá qual que é o nome, e o oponente foi com o da espada maior. Nem precisa terminar o final da história, né? Lanzoner me broxou totalmente. Queria jogar Patapom, achava legalzinho, e depois que me broxou com o Phoenix Wright, queria jogar também. Puta merda, que coisa foda. Lanzoner é tipo cigarro, né, cara? Deixa os caras broxa. É isso aí. Aqui também deu pra Jola. Pra Jola ganhou e perdeu pontos comigo nesse cast. Primeiro ganhei pontos. King of Fighters é bem whatever para mim. Todo mundo fala bem e eu não consigo me perder nesse jogo. Acho que o fato de nenhum personagem ter carisma e os combos são bem genéricos. Meu Deus, é o que dá brilho no jogo, caralho. Isso, claro, é minha opinião de merda. E ainda prefiro Street Fighter e Tekken. Sinto muito quem gosta. E porra, essa eu também estou indignado. Kingdom Hearts é uma merda? Vai tomar bem no olho do seu cu, Frajola. Kingdom Hearts é uma história original com os personagens da Disney e colocaram como coadjuvantes os personagens de Final Fantasy. Eles estão ali pelo fator Ibsen. Nada mais. Tirando o Mogul porque ele é mais foda de todos. Aqui eu cito também Tony Hawk de Cuerola e Gran Turismo de Culeruela. Morram todos aqueles que acham que a série Metal Gear é uma merda. Vocês simplesmente não souberam jogar e estão escolhendo o game por conta disso. Fernandão, isso pra você. É isso aí. Splinter Cell Conviction sucks. E eu ajuda a comprar 1000 Blu-rays de GTA para esmagar. Um abraço. Olha só. Olha ali a campanha esmagando GTA 4. Bem. Então tá, agora eu vou ler o próximo. Ah, esse tem que ler que ficou muito bom, cara. Lê aí, tá. Por favor. Leandro Campos, 21 anos, Cuiabá, Mato Grosso. Olá, chapas do Super Controle. Ironicamente, ou não, esse cast foi o pior cast ever. Eu vou até ler com a minha voz grossa aqui. Não, por favor, clima tenso que, agora. Que eu canto... Musiquinha de romance. Isso, eu vou falar com a minha voz de Kings of Leon. Sério, estava engraçado até entrarem o Fernando X e a Lívia. Daí o ritmo diminuiu muito e os convidados começaram a me dar sono. Nos próximos casts, se possível, eu tento fazer com que os convidados participem de todo o programa. Ou nem chamem. Sem contar que a entrevista com o Uno Bom não teve nada a ver com o tema. Tá certo que o Julie deve ter entrevistado recentemente, mas bem que vocês poderiam ter guardado para outro tema. Outra coisa, Julie, você é um leite com pera nos jogos de luta. Para sua informação, todos os jogos de luta livre não tem Vital. Mentira, já vi vários com Vital. Principalmente aquele de Super NES que tinha o Undertaker. Na verdade, a barra que tem em cima dos lutadores é uma barra de estamina. Sendo que quando chega o fim dela, o cara vence. Fora isso, um grande abraço e espero que o próximo não seja uma merda como esse. Obrigado, não vai ser, cara. Obrigado. Sobre os convidados, teve um pessoal que falou, bah, chamem o pessoal novo... Pô, a gente chamou a Lívia e o Fernando X, cara. Então, foi algo novo até pra nós, né? Chamar esse pessoal. E agora, quando a gente chama, o outro reclama. Ah, não, não dá, né? Não dá. O e-mail do Leandro, assim, foi um exemplo dos e-mails dos brabinhos, né? Que teve vários desses, gurizada. Não levem a mal, a gente tá falando brincando, né, Leandro? Ah, sim, preocupa. Não, não leva a sério. Mas né? Só dá um exemplo como causa polêmica que a gente tem que suportar quando a gente faz um cast assim, mas mesmo assim, temos guts. Só deixa eu citar aqui no final, essa é pro Rodriger. Rodriger aqui, ó. Agradecendo o Gustavo Gutierrez, que mandou vários presentes para nós. Sim, olha, adesivos só, Super Controle, adesivos para a porta do Super Controle. Bota um Super Controle. E bota um Super Controle. Palmas, em breve. Uma salva de palmas. Põe duas explosões para ele. Valeu, Guto, valeu mesmo. Hein? Não, valeu. Não, pera aí, lê um pedaço do e-mail do Guto aí que merece ser lido. Não, com certeza, em agradecimento eu vou mandar teu e-mail aqui. Só essa partezinha eu vou ler aqui. Eu não consigo suportar Sonic, odeio aquele jogo. Bicho fica correndo pra mim, é speedrun. Não é o melhor modo de jogo pra você jogar qualquer coisa, odeio Sonic. Nosso chapa odeia Sonic, como assim? Então, basicamente é isso, né? Guto, muito obrigado pelos presentes. Pessoal, muito obrigado pelo feedback. Mandem mais e-mails sempre. E espero que gostem desse podcast, pois está bem mais sério. Isso. Speedrun do Sonic voltando pro cast. É isso aí. Voltamos da dança dos e-mails, muito original. Melhor agora, tem no manual, tem todos os golpes. original. Olá. Então vamos começar este tema clássico, que é pirataria nos games. Todo mundo sabe um pouco e todo mundo sabe nada. Todo mundo tem medo de falar sobre isso, principalmente sites e blogs e podcasts de games, né? Antes de começar, então, vamos falar qual é a opinião de vocês aqui, cada membro. Qual é? Vocês são a favor, são contra, são mais ou menos, são cento na goteira, enfim. Fusca. A pirataria pra mim é uma questão de sobrevivência do gamer. Nesse país é uma questão de sobrevivência. Mesmo tu tendo um PlayStation 3. Eu tenho um PlayStation 3. E sabendo que o PlayStation 3 é só original, né, amigo? Só original, eu tenho, faço questão de escolher jogos a dedo. Eu pensei que eu fosse limitar mais as minhas compras e tal, mas tô fugaçando dinheiro a fuzela. cara gasta. Mas é isso aí, mas eu tenho o meu Play 2 e como todos os Play 2 desse Brasil, 99% ele é desbloqueado. Então eu estou 1%, eu estou no 1%. Questão de sobrevivência, né? Eu acho que, assim, a pirataria, ela ajuda e atrapalha. Ajuda porque se tu não tem certeza de um jogo que tu vai comprar, tu vai testar. E aquele jogo tá com valor caríssimo, tu dá uma jogada e o jogo não é muito bom, vale a testada. Porém, eu não recomendo. Argumento. Eu não recomendo pra ninguém. Até que, hoje em dia, as produtoras estão incentivando os demos, né? Baixar os demos e jogar. Então, pirataria não tem... Essa iniciativa dos demos, ela é importantíssima, mas eu considero outro argumento feio, porque pra isso tem locadoras, né? Aí, cara, que tá. Tem as locadoras também. Só que, como os impostos são altíssimos, muitas pessoas recorrem à pirataria, né? Sim, mas demo existiu desde sempre, se tu for ver. Não, com certeza. PC, até um tinha. Demo começou nos PCs clássicos, né? Quer dizer, na verdade, eu não tenho certeza, Combo Breaker em mim se estiver errado, mas sim, eu acho que quem começou com esse lance dos demos foi a id Software, do Doom e tal, só, né? Porque eles queriam mostrar que o jogo era tão bom que não precisava nem ser completo pra tu ver que era bom, que tu ia comprar. Porque era bom, era ótimo. Ou a própria produtora cedia? A própria produtora foi que então meio que o lance. John Carmack mandou um beijo. Eu posso estar enganado, mas eu lembro, essa informação está jogada em meu cérebro, me corrijam sim. Até porque eu acho que demos em cartucho, eu não sei se existe. Se existir, por favor, alguém... Não, acho que isso aí não. Na época eu tinha bastante jogos demo de PC porque vinha com revista. Isso, né? Nos revistas. Muito lançamento, muito, vinha, né? Bastante em revista. Acho que até havia acordo entre produtora e revista, editora, pra botar demo. Com certeza, né? Era um jabazinho, né? Época pré-internet, né? Então, tu não ia baixar sem... Tu baixar 100 mega era um fim de semana inteiro. Mas todos os jogos de PC tem demo, né? Tu vai em qualquer site aí, Outer Space, whatever. Steam. Tem demo. Steam agora, direto. Hoje em dia, nem tanto, que nem acho que Spider 4 não teve demo, por exemplo. Né? Teve, eu sei que teve o benchmark, que era pra medir a capacidade da placa, mas não, demo mas aí eu não me recordo. Joga, né? Joga? Não, aí que Combo Breaker tem demo sim, na Games for Windows. É que eu não vi mais tanto falar de, ah, joguei o demo do jogo, o jogo é bom. Pois é, o pessoal já baixa direto. É integrado com a Xbox Live. Né? É que na real eu acho que ninguém também comenta muito assim aí sobre. Tá. Não, mas eu acho que as empresas têm que continuar investindo em demos, porque é o melhor jeito de testar o consumidor. Ah, com certeza. Né? A gente pode testar o jogo, o cara curte, não curte. Como criar um maior hype, que senão tu jogar aquele demo, acaba e tu, meu Deus, esse jogo é muito bom, preciso jogar. Preciso ontem. Preciso, agora. Necessidade. Eu lembro anos atrás na casa dele. Hoje, Dr. Leonardo Zanus. Sim, jogávamos a demo de Gex. E terminava a primeira fase e cabeça entrava no quarto e dizia: é por isso que demo é demoníaco. É só. Lembrei agora o primeiro demo que eu joguei na minha vida: Gran Turismo. E o segundo, Soul River. E o terceiro, Metal Gear. Gran Turismo Prólogo. O demo, o demo Turismo, oficial do Gran Turismo 1. Gran Turismo 1 PlayStation 1. Um beijo, 98. Não vamos entrar nesse assunto. Prólogo, demo. Tá, ah, enfim. Mas. Opinião de vocês sobre pirataria, gurizada? Quer falar antes, Frajola? A minha opinião é assim: eu acho que. Eu me obriguei a usar a pirataria, né? Anos atrás, assim. Ainda uso um pouco. Pode falar? E ainda uso um pouco, mas mesmo assim, se os jogos fossem baratos. Vou citar um exemplo que não tem a ver, mas tem a ver. Sim, por favor. Vocês sabem que possuo um computador Apple, né? E saiu um sistema operacional novo há nem um ano atrás. Totalmente novo, assim, como se fosse o Windows XP e Vista. Tu e Otacon, né? E aí, falaram o preço que ia ser para comprar o sistema operacional novo, R$80. Um sistema operacional novo. Eu lembro. 80 pila. Eu disse, eu podia baixar isso aqui, mas eu não baixei. Eu comprei para incentivar, porque é tão barato que é. E tem um negócio, eu paguei 80 pila, mais frete, vim ali. Acho que o pessoal ia fazer isso. Se um jogo, por exemplo, fosse, vamos barato, citar, né? Época Super Nintendo, tá? Que eu citei na minha fala. R$30 o jogo, né? Pirata. Pirata, piratão, Paraguai, né? Paraguai na época, né? Nem pirata, Paraguai. Esse jogo é do Paraguai. Se o original fosse 60, 50 pila, 60 pila, vamos citar. Óbvio que o cara ia pegar o original, porque o original ia funcionar todas as vezes, não ia ficar toda hora soprando. É. O original ia salvar. O original ia ter o encarte bonito e sincero. Com todos os golpes. Tudo, golpes, história. Capinha lindíssima. Todos os chefes bizarros, tipo, todos os nomes bizarros. Salve não ia precisar ficar noites e noites descobrindo todos os golpes do Killer, porque tinha tudo no encarte. E o Killer vinha com o CD, o Killer Cut. Olha ali, ó. Essas coisas, só que, né, por causa dos nossos impostos, né? Então, como diz o Fuca, é meio que é necessário, mas por incrível que pareça, os brasileiros se esforçam pra pegar o original. Eu vejo muita gente falando isso aí. Quando se gosta esforça, do jogo, gasta R$200 lá comprar, assim, veja a Frajola, tem uns Final Fantasy, tem o... Frajola tem vários originais. Fuca bonitos. Comprou os Metal Gear, tudo. Mesmo virando vários, tendo pirata lá, o cara se esforça, sabe? Eu comecei a comprar jogos originais que são acessíveis do PC. É, jogos Street Fighter 4, Assassin's Creed, tudo da Energex, Bioshock, jogos com preço bem acessível. Energex, eu te amo. Né? Eu te amo. Não sei qual jogo foi, Six, que eu lembro que não quer. Não sei se foi num cast ou foi em off. Vamos ver se citou pra mim que tu tava no shopping e tu viu, meu Deus, esse jogo 30 pila. Tu foi lá e comprou. Assassin's Creed? É. R$30. Eu paguei. E agora nada, eu até postei no Twitter, acho que semana passada, a trilogia do Prince of Persia. 49. O Sands of Time, o Ori Team e o último, que se não. The Two Thrones. 40 pila, acho que R$39,90. Caraca, sim, imagina tu feliz. Vou gastar 40 pila no McDonald's. Aí tu vê, meu Deus, esse jogo precisa. E tu compra. Tu nem 40 pila, sabe, três jogos. E é uma, série boa. São jogos da geração passada, mas não, é uma série importa. Muito foda. Sabe? São jogos bons. Jogos que tu tem que jogar. E é só pra PC, os Prince of Persia? Sim, só pra vai PC. Vai sair pra alguma outra. Não, assim, o Jax acho que trabalha mais com PC. Eu trabalho com todos, mas tu vê que no PC é muito bom. Por causa dos impostos, enfim. Infelizmente, mas... E creio que assim seja nos países de primeiro mundo, né? Por exemplo, o cara tá lá caminhando, tem o PSPA lá. Meu Deus, aqui o Final Fantasy... Dissidia. O que? O Dissidia aqui? 40 pila. Nem é fã, o cara compra, acho que sabe? Nem é 40, é mais barato. Só que, né, agora, só que agora eu vou fazer um chute na Sony. Sony que faz um jogo aqui, ainda faz uns trabalhos meio porcos, God of War Collection Feelings, cobra R$200 o jogo. 200 que eu posso comprar no exterior, eu posso comprar de gente... Mais. Muito barato, muito mais barato. Muito mais barato. 250, né, amigo? 250? Amigos... Tá, 250 é metade do meu salário. Só isso, revelando mano. O poder, né? É. Sony, você toca, é metade do salário mas mínimo. Depois entraremos nesse assunto mais. Júlio revelando a falta do seu poder aquisitivo. Já notaram. Tua opinião, Frajola. Eu acho que na compra da aquisição de um jogo original, acho que tem que vir muito por nem CD de música. O cara baixa uma música lá do, sei lá, do um CD de uma banda, sei lá, o cara curte. Então acho que tem que comprar o jogo original. Que nem o Johnny falou que eu tenho os Finais Fantasy. Eu tenho todos os Finais Fantasy de final do Play 2, todos originais, tanto Metal Gear, a série Gran Turismo, tenho também tudo original. Então acho que no momento que tu gosta mesmo, tu é apaixonado por aquele jogo, teria que comprar. Só que, claro, há tempo atrás, a época de Play 1, não tinha como conseguir comprar o valor de R$100. Um cara ganhou meu salário da época de Play 1, e na época era R$290. Sem falar que era raro achar, né, por aí os jogos originais de Play 1. Não era raro. Tu cotava em revista, tu via vários jogos de Play 1. Não, na revista, sim, na época, aqui na região. Aqui na região era raro. Era complicado, mas éramos mais jovens, não trabalhávamos e também pirataria. Na época, a internet não era tão difundida. Mas aí, sim, tu lembra que... em São Paulo era muito fácil. Acho que isso aí, o quê? 98, 97, 99? 97. E daí, 98. Não sei se tu lembra, Frajola, mas nós, R$5 era o jogo de Play 1, cara. É, quando eu comecei a comprar o Play 1, que foi a época de era 97, pila, cara, era muito barato, 50 pila, tu vinha com 10 jogos até 11. Quando tu pechichava um pouco, o cara te dava um jogo demais de brinde. Pô, com 50 pila, eu comprava 11 jogos. Eu comprava 11 jogos. Mês inteiro, né? E eu ia numa loja, eu pagava metade de um original. E jogava, não pensava muito, jogava todos, né? Tinha lá jogava todos os 11, terminava os 11 ou não, mas jogava. Lembro das épocas, nós esperávamos ansiosos na casa de Frajola, que vinha de Porto Alegre, e fazia o rancho. Você viu uma revista junto, pois Frajola se enjoava da viagem, comprava uma revista ainda de bandeja e testava os 10 jogos. Só que o detalhe é assim, Frajola testava 3 porque jogava muito, jogava hardcore, não. Ele testava hardcore, jogava no mínimo 2 horas cada jogo. Lindo de se ver. Lindo demais. Pois é. Bom, sempre, hoje em dia não funciona assim. Né? Se fosse barato, né? Palavras de Frajola que já passou por época do Collor, ditadura. Passou pela primeira cara pintada. Frajola foi um cara. Vargas. Frajola foi um cara pintado. Ele escreveu aqui Sony. Jogo justo. Mas veja, exemplo do Frajola que joga há anos. Mesmo o cara jogando há anos, sabendo como é fácil. Que ele não custaria nada ele não se esforçar, não comprar original. Mesmo assim, comprar. Pra ver que o brasileiro, mesmo assim, se esforça, né? Com certeza. Mas realmente não dá pra garantir original ali. Garantir não digo, né? Mas, enfim. Não dá pra viver só, né? Eu tenho vários jogos que eu comprei depois de um tempo. Super NES, tenho 4, 5 fitas original, tenho todas de 64, acho que umas 20 de 64 originais, encaixa tudo. Tenho os de Play 2, tenho o GameCube com vários jogos original e Play 3 tem o Metal Gear e Heavenly Sword. O problema do teu 64 é que os jogos são da locadora, né? Daí os caras descartavam tudo. Isso que eu ia citar. Isso é sacanagem, né, cara? Mas eu paguei, teve 3 jogos que foi Perfect Dark. Ah, não, esses aí eu vi que tu tem. Que cara, eu paguei original Perfect Dark, eu paguei R$190. 190 na época. R$190. Bah. Eu lembro que o internet, quando eu comprei, era 120. É tudo nessa faixa, né? Eu posso estar enganado, mas eu nunca vi pirataria do 64. Ah, acho que não. Tem um adaptador que tu coloca em... é verdade. Um adaptador, sim. Funciona como o Game Shark. Ah, como Game Shark. Funciona mesmo. Tava demorando. Não, mas tipo, como tinha as fitas do Super NES e do Mega, que eram do Paraguai. Não era simples assim, porque ele tinha meio que uma trava. Então tinha que pôr um negócio, e aí depois a fita pirata em cima. Mas, tipo, a gente não chegou a ver, assim. Pois é, eu não vi, por isso que eu dizendo, vi bastante em Porto Alegre, porque tinha isso aí, só que não salvava. O GoldenEye e... Não salvava? O GoldenEye e o Super Mario 64. Tu lembra o preço, mais ou menos, desses jogos? O GoldenEye tava original 120, né? Por aí. Por aí, 110. Um pouquinho mais até. A fita era R$30. Olha só. Mas o adaptador, que era 10 pila. Mas não foi uma pirataria que... Pegou, né? Não pegou. Não foi, né? Eu acho que não pegou. Não rolava, muita falha, né? Eu acho que por causa das locadoras. Né? Eu ia falar, porque ainda era a época das locadoras. O pessoal ainda alugava jogo de 64, porque não é um jogo longo e blá blá blá. E era cartucho, era toda aquela história. Enfim. Minha opinião de shit, é que eu compro no mercado cinza, admito, porque na real não é um negócio proibido, né? Vamos falar não, a verdade. Não é. Não tá na lei assim, tu vê qualquer loja Colombo, é. Qualquer lojinha aí de esquina boa, né? Não posso falar qualquer loja bagaceira, até loja boa, ou loja de internet, né? Sem fazer propaganda, Game Shop, House Games, whatever. Mas é verdade, é verdade. E os jogos estão mais baratos e, meu Deus, né? Consoles muito acessíveis e tal. Agora, se tu vai comprando uma Sony Style, que lançou o PlayStation 3 agora a R$2.000, ou a piadinha, R$1.999, não é R$2.000. E o cara vai comprar um... Ah, bom, assim, assim. Um PlayStation 3 no mercado cinza, que falou que é luxo, né? Sim. Tu paga 900 pila. 900 pila e ainda ganha assistência de um ano. Assistência, garantia, tudo. E um jogo grátis. E um jogo grátis. Porque na real é que eles... Enfim, não vou explicar como é que funciona, porque você sabe. Não precisa explicar, é só dizer que tomo no Brasil. É o Brasil. Brasil! Pessoal acha que... O que eu digo, amo o Japão? Pessoal acha que essas lojas... O pessoal acha aí que essas lojas, a House Games... Vou falar a loja, porque... Sim, o pessoal falar, merece cara. O crédito por fazer isso aí. A House Games, que existe desde a época da Game Pro, os Cavendish Trolls, tal. Big Boy Games, Game Shop, enfim. Do Game Shop e tal. Essas lojas, o pessoal pode achar que é, tipo assim, os pais dos Leite com Pera vão achar que é pirata. Paizão, né? É, o paizão vai achar. Não digo pirata, mas... Não, mas... Entendeu? Outro, não é... Não, mas aí eles acham... Eu entendi não, o teu essa pirata. Loja aí não vou... Não, isso aí é nossa loja. Não vai te dar garantia. Não vai estar, pois é. É uma aí, loja... E aí, o que eles fazem? Vamos comprar nas americanas, no submarino, que eles sempre vão vender. É a mesma coisa. Oficialmente, a partir do dia 11 de agosto, que existe o PlayStation 3 no Brasil. Antes era tudo pirata, se tu vai ver. Importado, no caso. É tudo importado, que o pessoal trazia no nome deles e colocava pra vender. Que é isso aí que o pessoal faz. Sim. Inclusive, antes desse dia, umas semanas atrás, tem uma promoção na grande rede de supermercados, não vou citar o nome, que vendeu muitos PlayStation 3 a R$800, né? É, acho que foi 800. R$800 e tem fotos, fotos de controles danificados e consoles... abertos, foram quebrados, abertos, né? Lacres porcamente feitos, ou seja, foram consoles mexidos e há rumores que são consoles usados, ainda por cima. Não, eu vi que também, não vamos entrar muito nesse quesito da loja, mas enfim, nessa historinha, mas eu ouvi falar que era por causa da pressa de entregar produto e quebraram tudo, não sei o que. Boa historinha. Mas eles ressarceram todos, né? Todos os... Eu acho, tomara que não sim. Não sei. Sim. Um negócio que não é costumeiro aqui, por causa que o brasileiro é malandro, não venha dizer que não, vi de Lanzoni, o amigo que deixou o Streets of Rage dele, pegou, sequestrou. Maldito. E que, o que costuma acontecer bastante, que eu conversei com o pessoal que mora na Europa, ali, em primeiro mundo, nesses lugares, é a troca de usados. O Vembolto falou bom, me falou. A troca de usados. O que acontece, né? Aqui em Carlos Barbosa, o nosso amigo está começando isso também, né? Mas ainda não tá bem com os pés no chão. Que assim, o que o cara faz, né? Fuca. Fuca comprou Super Robô Adventure Gigante. Pagou R$200. Joguei o jogo, adorei, virei tudo. Quero comprar o Super Robô Gigantes 2. Que eu faço? Vai lá, te dou o meu jogo, e mais esse ele paga só metade. Sim. Ou seja, e o usado o cara vende pela metade do preço. Então lá vai Lanzoni e compra o jogo. Então, ou seja, tu vai comprar o jogo original, mas usado, tipo, de uma semana, porque Fuca joga muito. Mas aqui na nossa capital, Porto Alegre, o pessoal incentiva e faz nos fins de semana. Mas isso, de troca. Isso é hiper. E uso hiper, uso mega. Normal, no primeiro. Mas tem o trocajogo.com.br agora. Tem sites também. Mas lá é na cidade mesmo, qualquer lugar que vende jogo, eles trocam jogo usado. Isso é bacana, que não fosse sebo de jogo. Isso que o pessoal tá fazendo em Porto Alegre, que certamente fazem em São Paulo, Rio, Curitiba também, e Belo Horizonte. Porque o pessoal se reúne em fim de semana, eles combinam um lugar, pode ser em algum evento de anime, em algum campeonato de Pro Evolution, Street Fighter, qualquer coisa, o pessoal vai lá, manda uma banquinha, e o pessoal leva jogos, assim, ah, eu cansei do Charter 2, acho uma bosta, e quero o patapom do PSP. Os caras vão lá e trocam, é comum até. É legal isso aí. O pessoal tá incentivando isso, mais, isso, né? Que é um negócio que incentiva a venda de originais. Isso aí não tem nada a ver com o mercado, né? Com a demanda, com isso aí, é uma coisa que a própria comunidade inventa. Mas isso aí incentiva por um lado, né? Sim. Tu vai gastar 120 pila aí no negócio? Vou, mas depois eu vou vender pra comprar outro jogo, então eu acabei gastando 60. Né? Sim. Só que aí a não ser que o cara queira colecionar e deixar o jogo. Sim, lá, sabe? Ah, é a opinião de cada um, colecionador. Né? Isso tá sendo muito, muito falado também nos fóruns de videogame, que além da pirataria, isso seria um mal, porque comprar jogos usados não tá patrocinando a fabricante, no caso. Sim, sim. Eu fiquei sabendo desse negócio de usados, foi numa reclamação que eu vi num site que as fabricantes estavam querendo evitar isso aí. É, exatamente, botando códigos únicos, seriais únicos para... E com a desculpa de conteúdos exclusivos para download. É, só que a desculpa, ó, não deu certo. Não, mas aí que tá. A Sony, acho que até a HQ já vai entrar nessa. Por isso que esse lance aí... A Electronic Arts, até a HQ, e se não me engano, a Sony da Europa, né? O Andrew House falou o seguinte, né? Que eles não querem, eles querem acabar até com o mercado de aluguéis de jogo. Tu não vai, tipo, tu não vai poder emprestar o jogo pro teu amigo, por quê? Porque o jogo vai ter um chip, sei lá, vai alguma coisa. Vai ter um código serial vai ter um que código vai estar ligado ao teu nome da PSN ali. Sim, e aí tá, o jogo é teu, sabe? Não é mais de ninguém. Isso é muito sacanagem, Ubisoft, sabe? Também. Por isso que... Eu não sei se vai dar certo, se vai funcionar, não sei se funciona. Por isso, por favor, que, né? O pessoal falou bastante da revolução de dois esquemas que... Por que o PS pegou? Por causa que é só download, só tu vai ter o jogo, tu não tem como passar pro outro. Só... E por que o pessoal falou bastante desse sistema de download tipo do Zibo? Porque vai ficar ali, o cara paga 10 pila, mas só pra ele. Isso aí, é e o outro, o Six View na tua casa, quer jogar também? Mais 10 pila, sim, vai indo. Ah, isso vai indo, tá, né? É tudo em nome do dinheiro, né? Sim. Só que infelizmente, por exemplo, que nem o caso da Electronic Arts, vão lançar um Madden. Tem gente que não gosta, que vale uma alugada, certo? Vai querer só jogar pra dar risada no final de semana com amigos, não sei o quê. Só que não vale comprar o original pra opinião dessas pessoas. E eles acabam sendo prejudicados. Eles pegam hoje e não compram mais nenhum jogo da produtora. A não ser que eles cobram um tanto a mais. No caso do... Tu emprestou pra outra pessoa, essa pessoa vai usar na PSN, no Xbox Live. Vai ganhar um serial pra ela também pra poder jogar. Vai pagar, tipo, uma... Sei lá, 10 dólares, enfim. Eu não tô adquirindo, eu não quero jogo pra mim. Eu quero jogar, eu quero fim de semana. Sim. Quero passar o fim de semana. Que é o que a gente fazia a vida inteira, né? É. Eles acabarem com isso, meu, muito doido. Pelo menos aqui no Brasil, vão se fuder certo. Aí... É que nem a locadora. A locadora, eu pego eu alugo um filme, por um fim de semana, pago R$5. Eu assisto na primeira noite de sábado, depois eu passo pra vocês assistir. É mais ou menos assim, né? É, mas eu acho que isso aí, minha opinião, posso estar muito enganado, mas acho que isso aí não... Não vai vingar. Não vai vingar, né? É, eu acho que não. Isso aí é que nem os MP3 com DRM, não sei se vocês já viram falar. Não. Tipo, tu compra o MP3 lá na iTunes Stores lá e blá blá. Acho que na iTunes Stores nem tem mais, mas isso, enfim. Isso aí fica só pro teu computador e no teu... Só naquele... Que nem eu quiser gravar num CD pra escutar, beleza. Vai ter que gravar num CD pra escutar. Agora, se eu quiser passar o MP3 pro Rodrigo, não vai funcionar no Inamp dele. Tem proteção, né? Tem a proteção. Isso aí me lembra aquele... Isso aí me lembra já época. Já foi, já perdeu. O pessoal já tá largando. Isso aí me lembra aquela época do Napster. Era os mesmos papinhos. Mesmo esquema, tal, né? E não foi, não, né? Não rolou. Se bem que são outras épocas, né? Pois é, mas em 10 anos do... Mas o que eu quis dizer foi antes, assim, né? Voltando antes do que eu falei isso aí de trocar. Pensa se na nossa época fosse assim, né? Ah. Tu paga 30 pila, vamos dizer, 100 pila o jogo do Super NES ali, mas depois tu vende por 50, tu pagou 30 pirata, né? É original ali e tal. Ou, então ia ser uma coisa, ia movimentar mais naquela época nossa, mas mesmo assim o povo não teve o costume de fazer isso. Né? Porque não tinha tanta demanda quando tem hoje, né? Sim. Éramos crianças, todos eram crianças. É. A não ser Franola, que era adulto. Mas, enfim, hoje o pessoal já tá, tem toda a demanda. Sabe que o pessoal cresceu. Sim, claro. E tem mais jogo, tem mais pessoas, mais videogames, mais... Pirataria também, que nós estamos falando de pirataria de games, né? Mas tem de software, de filmes, música, tem tudo, né? Cara, né? Isso é muito grande aqui no Brasil. E tá todo mundo se fudendo, né? Inclusive, em todos os nossos computadores, eu duvido que alguém pague licença pra usar o Windows, né? Ninguém paga, né? É verdade. Você que comprou já veio junto. Só as empresas, né? É. Eu não sei, eu veio junto no meu PC, né? Ah, e tu não sabe. Eu não sei. Vai aparecer o alerta. Daqui a pouco vai aparecer o alerta. A minha loja de computadores pagou, não apareceu nenhum alerta ainda, não sei. Eu tenho um serial online, eu acho. Não sei, vou investigar hoje. Cuidado. Não tem nem, isso aí não existe. Ah, sou o único da sala com um software original, então. Galera, estamos no Brasil, bem-vindo. Essa frase será muito dita. Meu Deus, Brasil. Brasil! Brasil! Brasil! mas eu também tenho um software original em casa que é o Ubuntu, que é free, né? Mas tá lá. Sim. Ah, mas ele é free, né? É, mas é isso aí. Isso. Original. Código aberto, a galera ajudando a desenvolver. Tudo que é aberto é bom, né? E agora é o seguinte, a gente também não pode vir aqui cantar de hipócrita, porque a gente sempre faz alguma coisa ilegal. Né? Não tem como. Não, isso não existe também. Não tem como dizer assim, ah, eu estou contra... Ah, mas peraí, que vamos entrar no assunto agora. Counter-Strike e EverQuest foram proibidos, vocês lembram dessa bagaceira? Lembro. Que bom! Alguém não faz falta. Não, mas convenhamos, são jogos, todo mundo joga. EverQuest, não sei, é MMORPG, né? Não sei se, pelo menos aqui em Barbosa, não me faz muito sucesso. Mas o Counter-Strike, todo mundo joga. E eu pergunto, headshot. Esse pessoal que joga, alguém fez alguma coisa para impedir isso? Eu lembro que teve uma passeata, teve quantas pessoas? 12. Vocês lembram? 12 pessoas. É, eu sei. Acho que foi em São Paulo, no Rio de Janeiro, não lembro o lugar. 12 pessoas. Mas nada, eles ficam comendo. Não, o pessoal é acomodado, né? O pessoal sabe reclamar, mas na hora de... Sabe reclamar, isso. Na hora de ir lutar ou exigir os direitos, o pessoal não vai. Até esse lance histórico do Brasil. Tu vê esse lance do jogo justo aí, né? O pessoal indo atrás, não, falando, não, todo mundo se puxando. Antes de falar do jogo justo, tu lembra do imposto justo para os games? Aquele lá que foi na São Paulo Game Show, acho, que isso. Rolou lá. Aquele evento que tinha o Mario, blá. Tu lembra que saiu e teve até o site, né? O www.impostojustoparosvideogames.com.br. Isso aí de 2007, né? Ah, isso aqui é desse ano? Desse ano. Que aí teve um lance em 2007, se não me engano, também. Sim, porque mas que nós comentamos bastante naquelas épocas que ia ter um lance assim também. A gente até falou na rádio, né? Nos programas na rádio que ia ter. E tá sempre no ia ter, vai rolar, e agora. Morreu. Daí morreu de novo esse imposto justo aí, que era um pessoal que tinha que assinar, colocar RG. Assim, eu botei. Vi online. E daí, eu não sei quem começou com isso aí também, não lembro o nome, por favor, ouvintes. Mas no fim não deu muito certo, né? Até agora que saiu o jogo justo, veremos que fim vai dar, mas parece. Agora parece que o funil afunilou. Jogo justo. Esse dos impostos justos era uma petição online que eles iam recolher assinaturas e tal, mas o governo tá pouco se lixando pra isso. Sim, é isso que tá, sabe? Eu acho que o Moacir viu isso até. Pois é, sim, porque o Moacir que é? Um cara adulto, empresário, mexe com dinheiro, conseguiu convencer um deputado a participar do negócio, o negócio ficou mais sério, né? É o que faltava, né? O negócio ficar sério. E o que faltava é que ele é fã também, né? Ele tem 1000 consoles. Sim. E ele gostou da ideia, vamos embora. Lembrando que o mercado de games é muito, muito grande, como é que eu vou dizer, abrangente. Ele influencia. Porque é um mercado que tende a crescer muito. Só que se tu abaixar o imposto, fazer imposto justo, né? Creio que a demanda vai ser maior dos jogadores. Muito venda mais gente jogos. Vai comprar jogo original. É um preço mais. Vê, tem aquelas pesquisas de blogs. Eu tava vendo uma do Pablo Miyazawa essa semana, que ele botou um post do blog dele. Que é o videogame você tem? Como você conseguiu? Tu sabe que o mercado brasileiro de games é huge, que tem muita gente que joga, que tem 10 podcasts de game, tu chuta um balde e sai 20 sites, sai blogs de videogame e fóruns. Meu Deus, tem muito site, velho. Tem muito blog, tem muito tudo. É como o guitarrista Barbosa, né? Mas tá louco, tu sabe que tem muita coisa aí, vocês que futricam o dia inteiro no Twitter, meu Deus do céu. E aí, os caras olham isso, não vê que, meu Deus, é muito grande o mercado. Sem falar que eu deixo um adendo aqui, jogar videogame não faz mal a ninguém e não influencia ninguém a sair matando. Isso é tudo... Influencia sim, isso é outras histórias. É. Isso é a coisa daqueles americanos doentes. Não, isso mas, existe. O que eu ia falar agora. Mas isso gente tem tudo. Cabeça isso... fraca. Sim, Rodrigo. Existe. Isso aí é a desculpa que o governo usa para inibir, também. Alegar que a educação, eles não souberam dar a educação certa para a pessoa e alegam que é o videogame. Isso aí é o Matheus, que futuramente vai poder explicar e atender as pessoas. TCC será sobre isso. Só quero deixar uma frase aqui, né? E novela não influencia ninguém, né? Isso aí é o que existe, não adianta, né? O povo brasileiro, todo mundo é influenciado por tudo que é coisa, sabe? Sim, né? Não é normal. Não isso muda, aí, sabe? Vem a mulher dando golpe no cara lá, matando um. Não, imagina, não influencia. Isso aí não, agora lá. Essa coisa, não, essa. Não, mas não querendo falar mal de novelas, sim, né? Mas essa enfim, coisa dos jogos, eu quero falar. A questão, eu entendi a questão. Vocês podem reparar que essa coisa dos jogos dos americanos, que normalmente é norte-americano, normalmente, né? É norte-americano. Mas aí vem muito da educação do país, que é um país armamentista, que incentiva a violência, todo mundo tem a sua arma em casa, tipo, é uma cascata de de coisas, né? Não é o, é o videogame. Lá, mas lá faz sentido o cara jogar um GTA 4, esses meio maluco aí. Sabe aquela vez que os caras jogavam Doom e Duke Nukem e mataram segundos no colégio? Sim, lembro. Teve filmes, ou em Columbine, acho que foi. Não tem na vez, sabe? Ah, então, mas dizer, os caras tem que ter cabeça fraca, tem que ser meio psicótico, não, não adianta tu. O Frajola não vai sair matando ninguém porque jogou Donkey Kong. Com certeza. Aqui Donkey Kong. Não, mas eu que sempre falei mal de GTA, mas vim dizer que o cara jogou GTA e depois saiu para roubar um carro. Eu vi falar. Eu vi essa história. Ah, até tem, mas é muito raro. É absurdo, cara. Isso aí. Eu vi falar na internet, isso eu vi também em sites, muitos, que teve um cara que conseguiu salvar uma loja de um assalto dos Estados Unidos, porque o cara jogou Metal Gear 4 CQC. Um beijo! Teve um outro que jogou World of Warcraft, salvou não sei quem puta lá. Puta que pariu. Tem muita história, isso aí que são casos, não influencia em nada. Tem história do GTA também. História do GTA também, tem, boa. Tem, beijo. Eu já vi. GTA tem várias histórias. O bandido que fugiu com a caixa. Na caixa porque jogou Metal Gear. Porque jogou Metal Gear, tá bom. Ele não teve a capacidade de pensar, ele jogou Metal Gear. Olha, existe amor e ódio pra todo mundo nesse mundo. É isso aí. É o equilíbrio, Ying Yang. Voltando naquele assunto nos Estados Unidos, que o cara lá matou não sei quem na faculdade, não sei o que lá. E eles foram olhar o computador dele, analisar a casa e tal. E acharam que ia Doom. Que é Doom. É um histórico. Não, mas Frajola, isso é histórico mental. Tá, assim, mental. Isso aí tem até a ver. Por que que eles não fazem um levantamento e olham em todas as casas de... Isso não vai rolar, né, cara? Isso... Por que que eles não olham na casa de todo mundo e olham em cada computador? Todo computador tem um jogo. Fica feliz que todo. Não tem nenhum com história de Final Fantasy. Ainda mas bem, aí, né? Vai entrar nesse quesito de saúde mental. O pessoal dos Estados Unidos que joga Call of Duty vai pra guerra. Isso tem até um estudo feito, que o pessoal se influencia muito mais jogando esses Sim. jogos. Peraí, porque é um país armamentista, como já falou. Isso aí, mas isso, tem tudo a ver na cultura. Aqui, é cultura aqui porque o pessoal é mais pobre lá isso. pra cima, tu quer dizer que eles vão jogar, a gente vão... Não, a cultura lá em cima, eles na escola já querem que tu vai pro exército. Sim, porque, é um incentivo a defender o país, é, isso, coisa nacionalidade e tal. E tal e aqui no Brasil é futebol e samba, né? Claro. Na escola tu vai pra estudar e pra começar os primeiros passos de samba. Aqui todo mundo... Ai, puta que pariu. Aqui todo mundo gosta de jogar futebol. O pessoal vai jogar futebol, porque é pra futebol. No Japão, todo mundo gosta de jogar aquele simulador de encontros, porque eles são... Não, mas eles são envergonhados, porque... né? Sim. Não rola sim, eles são reservados e tal. Então eles se demonstram mais jogando videogame, joguinhos e tal. É a cultura do país, né? Não adianta. É, isso não adianta entrar em assunto porque é muito bom. Vocês acham que essas vendas online, download, countable e Steam e demos, isso aí tá ajudando, né? O pessoal a comprar jogos originais. Acho que tá ajudando. Sim. Isso aí tá ajudando mais completamente, ajuda todas as produtoras, porque eles têm que passar pela burocracia, pelo tempo, pelo gasto da mídia física, né? Exato. O futuro vai ser esse, né? É, o futuro é esse. Isso tá... Ou é alguma coisa muito melhor que isso. É, que não vamos pensar. Mas é por aí, né? Por aí. Mas é por aí. Mas uma coisa... Eu já não aprovaria, porque eu gosto de ter a coisa na mão. Não, mas aí que tá o problema. Olha, vamos pensar. Uma coisa boa é assim, tu comprou um jogo, por exemplo, God of War 3. Tá. Sim. Tu vai... Não, um jogo que eu vi o exemplo, Borderlands. Esses dias saiu no Steam, eu acho que era $8 o jogo. Sim. Tu não vai comprar, meu? Muito, muito acessível. 15 pila, tu baixa o jogo, não. Tem um jogo original. Tu pode fazer os achievements do jogo, né? Que isso aí tá ajudando o pessoal a ter mais jogo original. Manter o jogo original Sim. bonito e sincero na tua casa. É que eu acho bonito, assim, tu ter uma estante e ter tudo lá organizado, teu jogo. Eu sou a favor. Isso dá prazer só. Não é prazer só de jogar, é prazer de olhar e Sim. ver o que tu tem aqui. Mas outra coisa, isso também é bom. Por exemplo, o Just Cause 2. É. Tu compra o jogo, a mídia física. Bonito e sincero lá no teu estante. E cada, acho que é por semana, 99 centavos o download, $99 né? Tá. Tu tá baixando mais armas, tu tá baixando mais roupas, tu tá baixando mais. Ah, legal, coisa. Legal. Isso é bacana, né? Sim. E dá muita grana pra empresa. Vai ver, 99 centavos aqui, 99 centavos ali, $1 aqui, $2 ali, tu vai ver, tu vai gastar, sei lá, 50 pila. A nova moda é os download content, né? Eu acho que isso aí ajuda pra caralho. É uma arrecadação grande pra eles poderem investir no próximo jogo, claro. Eu acho que tem que ter as duas coisas. Tanto o Steam, Games for Windows e Xbox Live, WiiWare, PSN, tudo. Mas tem que ter as mídias. Os dois, pra agradar todos os gostos. Tem que ter alguma coisa física. E claro, né, como mesmo a mídia física física, tu vai ter um serialzinho pra te poder jogar online e também pra te poder baixar coisas, download contents, né? Ah, isso sim, isso. Ambas coisas ajudam. É, em relação à mídia física, é porque nós somos old school, nós somos velhos, porque daqui uns anos o pessoal... Não vai mais ter isso. O pessoal não vai se importar, não. Esse teu pensamento, Feijola, eu acho que vai sendo substituído. Já até não, nada. Né? Vamos continuar pensando assim, mas as gerações próximas... É, o pessoal novo vai ter participado. Não tá nem aí, tá, tá ali, ó. Não precisa sair de casa. Quer ter facilidade, ó, né? É isso aí, é mais não prático. Quer chegar na estante e retirar o DVD e pôr no videogame. Mas, é só ligar o videogame e tá jogando. O problema é que nessa época é agora. Que tu vai nos hipermercados americanos, tu vai lá, tu sai com uma cesta de jogo cheio. Porque é barato, aqui não dá pra fazer isso. Tá bom. Então a gente tem que se contentar com... Meu Deus. É que é uma facilidade. Eu tenho o Xbox, o primeiro Xbox. Tu liga, tu tem os jogos instalados no HD. Tu não precisa ter. Muito foda. É? Pois é. Eu, por exemplo, vi na PSN, umas duas semanas atrás, o Infamous 1 por $30 pra baixar. Muito barato. O jogo inteiro, né? Tu vai lá, tu baixa. Até pra nós brasileiros, a gente ia gastar 60 pila, nem 60 pila. Sim, por isso que o Steam faz sucesso no Brasil. Mas a taxa, dependendo do estado que tu estiver. Fora que teve promoções, tem promoções de cabo. Não, esses dias tinha Portal de Graça. Sim. Porra, Portalzão. De graça, velho. Baixei o Portalzão. Meu Portalzão. Mas aí, eu tava vendo lá, até pensei em comprar, eu não peguei nada ainda lá, muito sério. Mas daí, não precisa nem ter cartão internacional, tu vai lá com o teu Visa e compra direto. Pois é, né, eu, por exemplo, eu comprei o Orange Box da Valve pra PC e pra jogar também é só o esquema online, porque eu vou lá jogar o Half-Life 2, que é de que ano? 99? Não, 2000. Half-Life 2? É, de que ano que é? 2003. É, 2003, ah, não, então outro ano. Enfim, vou jogar um jogo de 2003 no Half-Life 2, eu vou sempre baixando, eu tenho que jogar online, ele é original, então já pego o Steam, né, já jogo o Steam, só consigo jogar online ele. Por quê? Porque ele sempre tem atualizações que vão arrumando bugs, vão adaptando o jogo de 2003 para as placas de vídeo novas e tal. E essa coisa dá vida longa ao jogo também, sabe? E essa coisa não ter mídia física também, em teoria, pro jogo ajuda, né? Pra produtora também, por exemplo, lançou lá Infamous 9. Aí lá, o personagem em determinado momento, se tu pular lá, ele fica azul. Imagina nas mídias físicas. Tá louco, tem que ressarcer todo mundo que comprou e tal. Isso, ali o cara não, só põe, ó, baixa esse bug aqui. Problema, né? E os próximos que comprarem não vai mais ter pau, né? Problema, porque eu tava lendo aqui no God of War 3, nos primeiros que saíram, quando tu voa com o Kratos com as asas, teve jogos que não funcionavam muito bem esse negócio, e as asas logo baixavam, saca? Não sei como é que eu não joguei. E aí saiu um negócio pra baixar que arrumava esse bug. É. E tem no Metroid Other M, agora que eu vi que tem uns bugzinhos ali, meus que só vi, não vai ter nada pra baixar, porque o jogo não tá online, porque a Nintendo não conectou o negócio, a Nintendo foi mais feio. É, e aí se tivesse que fazer a troca, teria que fazer a troca da mídia física. Da mídia física, isso aí. Isso aí é um pouco melhor, mas mesmo assim, isso aí é que nem o Fuca falou, né? Sim. Que a gente é old school. Aí teria que fazer recall dos ODM. É uma mão pra empresa. É uma mão pra empresa e pra quem comprou. Pra quem comprou, né? E uma coisa que deixa longevidade ao jogo, que dá longevidade, é os achievements. Tava falando antes. Ah, sim, com certeza. Isso aí tá louco, tem que ter agora. Não, uma coisa que eu estava lendo em sites outro dia, não sei se foi burnout ou o que que é, que tem um negócio que dá um bug violento lá, assim, que o carro tranca e tal, não lembro, eu lembro que era um jogo de corrida, só não lembro qual que é. E aí dizem que os caras foram ver que é só no pirata que dá isso aí, porque o cara vai querer fuçar pra não ter o pra não ir lá buscar o serial original, não ficar conectando na internet e tal, ele acaba mexendo em código que ele não sabe o que que é, em linhas de código que ele não sabe o que que é. Então aí acaba criando um bug, pode ser que um bug tem ali. Isso tem direto, né? É o Assassin's Creed 2 lá, que o piratão, tu esquece que tu vai jogar. Pode esquecer. Outro... Que estamos falando mais é o recall, que estamos falando mais é do recall dos jogos originais, né? Isso, outro jogo é o Batman, né? O Batman que tem... Ah, o Batman teve aquele sistema anti-pirataria, né? Tem o sistema anti-pirataria que tu vai precisar usar a capa do Batman pra poder atravessar uma parte em gás venenoso, e nos piratas não funciona. É, tem que jogar originalzão. Joga ou baixar original. Mil pets, whatever. Ah, mas essa história é papo furado, eu acho. Mas funciona, cara. Outro você jogo... Aqui na época, pera, espera um pouquinho. Fala. Na época do PlayStation 1 tinha o Metal Gear. Acho que é. Ele fala Metal Gear 1. Não, eu sei que na época do PlayStation 1, que tinha o Metal Gear 1 primeiro, no Pirata, as revistas diziam que não possuía o Palkey. Card Palkey. Eu ouvi falar que tem uns jogos que não tem mesmo, cara. Não tem. Eu cheguei a ter dois Pirata. E os dois tinha. É, mas aí que tá. O eu tinha o Soul Reaver, tu lembra? O Betão lá do engraçado. Não funcionava, né, cara? Tipo, jogava numa parte, mas deu 8 pila e não deu nada, porra. Sabe que jogo eu me dei mal? Em Driver 2, quando saiu. Comprei, eu não sabia que era 2 CDs. Comprei um CD, só que mesmo assim, quando eu exigi outro CD, antes mesmo eu acabava. E eu fui descobrir só no final que era um Betão desgraçado, coisa, e não tinha original, era um beta pirata. Sim, tinha mais jogo beta, o Resident Evil, o Biohazard. É verdade! Eu apertava o selecto e selecionava. Isso tinha demais, né, cara? Mas na época também, agora eles fazem, mas hoje eles fazem isso valendo, né? Porque sabem que é maior a demanda. Mas em relação a esses DLC, os download contents aí, nós no Brasil ainda nos fodemos por causa da nossa conexão. Não, nós em Barbosa. Não, o Brasil... Todo o Brasil é trollado por essas empresas de internet. Assim, trollados por elas, pagamos muito por um serviço ridículo. O Brasil, só um pouquinho, o Brasil não vou esquecer, no Brasil foi feita uma pesquisa na América Latina, o Brasil tem a pior conexão de internet e a mais cara. E a que mais tem usuário, né? É um mercado muito grande, muito, muito dinheiro pra ser investido, e o governo não tá nem aí. Gana tem uma internet. Por que não libera a porra da conexão via telefone, via luz? Solar. Porque eles vão perder... energia elétrica, porque vão perdendo o imposto alto que tem sobre a do telefone. Como nós fomos trollados pela internet, quando saiu o Resident Evil 5, eu fiquei, eu tenho que comprar, muito fã do jogo, né? Vou comprar o Play 3 e tal. E aí fiquei me enrolando um pouco pra comprar, porque não tinha grana na época. Aí, por sorte, eu vi que eles iam lançar o Gold Edition, DLCs com extras do jogo, né? E aí eu vi que eles iam lançar a opção pra quem já tivesse o jogo, poderia baixar a opção, e pra quem não tivesse, poderia comprar o jogo que já tivesse essa opção, que era o Gold Edition. Então o que eu fiz? Fui lá e comprei o Gold Edition, que já vinha com tudo, porque eu não ia conseguir baixar. Aí eu teria que pagar $10 pra baixar e tal. E um outro exemplo, que o meu Dead Space, ele tem duas demos junto. É mesmo? Meu Dead Space tem a demo do Burnout Paradise e tem a demo do Battlefield Bad Company 2. Se quiser dar uma olhadinha, curti, vou lá e compro o jogo. Meu Dead Space de PC não tem, não. É, pois é. Ah, mas isso já é jogos de Play 2, se não me engano, tinha aí. Não, mas é bom. Não, é bom. É bom porque isso aí é bom. A empresa, a EA Sports. A EA Sports também fazia. Sim, então, como o Dead Space é da EA, aproveita e já divulga o Burnout e o Bad Fuel. Era o que eu tinha, eu não lembro que jogo que eu aluguei, que era original. Aí tinha 2-3 jogos, né, da EA Sports. Só que aí tinha FIFA não. Sabe ela tá fazendo má propaganda. Sabe que jogo FIFA tinha isso de Play 1? Lembra? Era o Enhander que tinha o demo no Final Fantasy 8? Ah, isso tinha vários. Não tô lembrado. Tinha Regrets, que tinha o Final Fantasy VII, umas coisinhas. Né? Mas isso é o que? É uma coisa parecida com o que acontece com os trailers dos filmes, né? Na nossa clássica época do VHS, que custava passar os trailers, que não era só pular. Eu lembro muito filme, o cara se interessava pelo trailer, né? Então acontece a mesma coisa. Hoje é assim, né, cara? Sim, mas tô dizendo, vindo um demo no jogo, sabe? Hoje em dia que as mídias são gigantes, por exemplo, um Blu-ray, tá louco, eu duvido que eles ocupam tudo. E aí, põe lá, e aí tem os trailers, os deminho, né? Daí o pessoal se convence a comprar, né? Ah, isso é certo. Impostos, então. Por que isso acontece no Brasil? Pois é, a gente fica falando de todas as vantagens dos outros países, que só se fodem, né? Mas agora vamos explicar o porquê. Por que que a pirataria funciona tanto nesse país agora? Então, aulinha do sistema tributário com o professor Fuca aqui. O sistema tributário brasileiro possui muitos impostos. Diferente dos outros países, os outros países possuem, por exemplo, os Estados Unidos, tu paga a taxa do produto, que é como se fosse o nosso IPI, que é o Imposto sobre Produto Industrializado. Tu compra o jogo e na hora os caras, tu já paga a taxa na hora do jogo. Sim, é meio que um imposto único. Tu paga a taxa percentual ao valor do produto que tu tá pagando, né? Por exemplo, amigos, você compra um negócio de $24. Ah, exato. Tu vai lá no caixa, $24 mais 2,75. 29% de imposto. Tax, que já sai na notinha, né? É. Pronto, já pagou o imposto aí. Fora isso, exemplo, Estados Unidos, ainda fora isso, tu, é o imposto de renda que tu paga uma vez por ano. Fim. Dia 11 de agosto, como vocês sabem, a Sony finalmente lançou no Brasil o PlayStation 3. Oficialmente. Oficialmente. Bonitão. Good. Bonitão e tal, com o valor de R$2.000 ou R$1.999. Bad. Pois é. Por quê? Se o mesmo produto em equivalência nos Estados Unidos custaria R$530. R$530, gurizada. Se nós fôssemos com o nosso dinheiro até os Estados Unidos comprar, nós gastaríamos R$530. Por isso que o pessoal vai ali do lado, num país chamado Paraguai, Riquelme, e vai fazer o quê? Ah, não? Luísa Riquelme. A Luísa Riquelme, né? E aí, cara, principalmente em Barbosa, que a excursão é sem pila, tu vai lá e tu compra um Play 3 pelo mesmo preço dos Estados Unidos. Originalzinho, sem mexer em nada. Pois é, e aí, sim. Então, não, continua. Mas então, por que que é isso? Tá. Com todos os impostos cobrados em cima, o valor aumenta 164%. 164% aumenta o valor do videogame, tá? Por que que o pessoal vai pro Paraguai comprar coisa? Por causa disso? Paraguai por causa não tem impostos. Tem bem menos impostos. O imposto é muito mais baixo. Mas então, como é que funciona aqui, ó? Pela Receita Federal, cada produto tem um código que classifica o produto que eles chamam de NCM, que é a nomenclatura comum do Mercosul, que é da nossa região aqui da América do Sul, tá? Então, esses produtos, eles possuem um código pra tudo, assim, dos produtos que vocês mais imaginam tem código específico, tá? E o videogame é enquadrado na classificação fiscal número 99.504.10.10, que é a classificação lá que fica nessas normas. Sim. Que é uma classificação que a Receita Federal pode cobrar quanto de imposto em si, tá? Então, os videogames possuem 20% é imposto de importação. Uhum. Por trazer só para vir, 20%. Tá. Depois temos 1,65% de PIS. O que é o PIS? O PIS é o Programa de Integração Social que nós pagamos para ajudar as pessoas no seguro-desemprego. Então, como é que o governo paga o seguro-desemprego? Através dos PIS que eles cobram dos produtos, tá? Eu não sei se o pessoal tem uma ideia, acho interessante ter falar sim, isso. Sim, não, certeza. Tá. Então, 20% do imposto de importação, 1,65% do PIS, COFINS, 7,60%, 7,6% também no produto. O que é o COFINS? O COFINS é o financiamento nacional, é a contribuição da Seguridade do financiamento nacional, tá? Que é o imposto cobrado que depois vai pro governo ajudar a pagar a aposentadoria, ajudar a pagar o SUS, ajudar a pagar esse tipo de coisa. Então também vem daí os impostos, tá? Benefícios do governo. Benefícios do governo. Depois temos ainda 25% do imposto sobre produto industrializado. Isso aí mesmo. Tá? Então cobra mais 25%. E ainda temos o ICMS, que é o imposto sobre comunicação, segurança, transportes, que aí pra cada estado muda. No caso de São Paulo é 25%. E agora tu põe na caneta, tá, na calculadora e aí tu soma. E aí tu vai colocando. Então, com essas tarifas, tá? Um produto que custaria R$100 acaba custando R$264. Tem que pensar que além de todos esses impostos, as empresas precisam faturar em cima. Então, ainda eles colocam uma margem de 9% de lucro pra eles. Então, essa é a realidade que os produtos chegam aqui, tu, né? Tem que pensar, né, que as empresas não estão nem aí pra... Tu vai falar, elas estão aí pro consumidor, mas na verdade elas querem vender o produto. Elas não querem, claro, ficar se preocupando com isso, elas querem lucro. Claro. Senão não teria videogame, senão não teria nada, né, então... Fuca, tem a soma total do imposto. Uma vez era cogitado em torno de 72%, 74% do imposto. De videogames? É. Que é 164%. É, acho que é só no imposto em si, né, fora esses COFINS e PIS, acho que tá aí. Sim, porque, olha só. Então, resumindo a história, tá? Então, dá 50, mais 20, mais 1,65, mais 25, mais 7,60. Somando mais a margem de lucro pro pessoal... Da empresa. Então, até tem uma entrevista com o Marcos Calil aqui, que é o dono da rede de lojas UZ Games, tá? Que ele fala que a margem de lucro praticada no Brasil para venda de consoles varia entre 9% e 11%. O pessoal espera ganhar comprando o console vendido aqui, tá? Sim. Então, mas é uma margem apertada, mas isso é padrão. É padrão. Por quê? Porque as empresas ganham nos jogos. Nos jogos eles colocam uma margem de 27% a 30% ali, assim, além do valor. Então, normalmente as empresas... Esses impostos de 164% são inclui nos jogos também, sim, esse valor? Sim, é pra tudo, qualquer coisa de videogame. Então, 164 mais os 20, 30% da margem de lucro. Sim, isso em relação aos jogos, aos consoles, eles colocam uma taxa de lucro menor, porque o valor já é mais caro, né? Ele já é mais alto. Pois é, né? Espaço Sony. Pois é. Pois é, e o argumento da Receita, da Receita Federal é engraçado, porque eles dizem que eles tentam segurar os produtos importados, eles tentam colocar essas taxas para que esses produtos possam competir em pé de igualdade com produtos fabricados no Brasil, tá? Para não prejudicar as empresas brasileiras, desemprego e tal. Agora eu pergunto, quais são as empresas de videogame que trabalham no Brasil para eles cobrarem esse tipo de taxa? O Zibo? Para fortalecer o Zibo que eles fazem isso? O Zibo vai competir com o Play 3? É que isso tem em teoria qualquer coisa, né? Não. Qualquer coisa. Por exemplo, a fábrica de perfume, a fábrica de videocassete, tem a fábrica do Six ali de videocassete. E aí ele vai poder competir com a Sony. Ele pode fazer um produto melhor até. Mas aí o pessoal, se fosse com uma Sony gigante, tem como fazer menos, maior quantidade e cobrar bem menos, era pra competir. Isso aí, em teoria, funciona. Só que o nosso fato é que a gente não tem nada que produza videogame. Mesmo tá, se tiver fazer jogo... Exatamente, é aí que tá. É aí que tá. Mesmo se a gente tiver como fazer jogo, como fazer mídia física, como fazer a divulgação e o marketing, a gente não ia ter como competir. Porque o negócio já tá formado, aí, gigante. Sim, que nem cinema, sabe? Mas aí, tá rolando a Ubisoft no Brasil, tá rolando a Tectoy agora. As empresas estão produzindo vindo. Jogos, estão vindo, a As Blizzard agora. Então, tem faculdades, acho que na URGS ou na PUC. Tem por tudo, tem por tudo. Vale de tem por tudo, cara. Tem por tudo agora, produção de jogos. Tu acha que o governo tá se preocupando com isso? Esse é o problema. Não, mas eu não sei se vocês lembram que alguns bons anos atrás, o quanto era caro conseguir computador e coisas de computador. Verdade. Com certeza. Verdade. Tá? Então, o governo tinha a mesma desculpa. Ah, não, porque vai prejudicar. Não, é supérfluo ou vai prejudicar as empresas brasileiras. Só que não existia tecnologia no Brasil. Então o governo deu isenções, incentivos fiscais, que barateou o preço dos computadores e dos jogos de computador, que vem tudo no pacote, para trazer mais tecnologia para o Brasil. Isenção, porque não tinha aqui. Isenção é o que, gurizada? Isenção é quando ele simplesmente não cobra um tal imposto. Ah, não vou cobrar esse imposto aí, o PIS. Não vou cobrar o PIS. É, ou não precisa. Ou se o imposto de importação é 20%, para vocês é 10%. É. Por isso que a gente pagou no Assassin's Creed 30 pila. 30. Sim. E o jogo de Play 3 tá por 249. Isso, por isso que os lançamentos de jogos de computador é R$99. No máximo? No máximo. Por isso que o Dead Space eu esperei e paguei R$49. Depois baixa. Baixou, cara? Porra! Pelo fato de além de todos esses impostos que a Sony, a Nintendo, a Microsoft tem que pagar para que os produtos entrem aqui, além da taxa de lucro, óbvio, que senão ninguém sobrevive, eles têm todo o custo de logística, de trazer o produto para cá, sabe? Por isso que quase ninguém queria ter vindo para cá, né? Que os nossos aeroportos são umas merda, que as estradas são umas merda, que trem aqui é passeio turístico, não é transporte coletivo. Por todo esse tipo de coisa que a gente paga esse valor, sabe? Por isso que a Sony, finalmente, agora o pé aqui é esse ano. Provavelmente sim. Sim. Ah, tá, tem o Play 2 20 anos depois, mas daí isso é bom. Que nem o governo ele reduziu o imposto, o IPI, né? Sim. Sobre a venda de carros. Eu lembro, isso sobre, aí sentiu muita venda de carro. Quanto tempo venda de carros de IPI zero? Um carro que produz poluição sonora, enfim. Sim. E o videogame, que mal que ele tem. Vocês viram como baixou, né? É. Tipo assim, como baixou o valor do carro, claro que isso foi um bem baixo, claro, né? Que isso foi uma manobra política do Lula, porque estava começando o ano eleitoral, né? Enfim, foi início desse ano, mas enfim. Mas olha a diferença que dá. Deu, né? Em relação ao valor, e olha como o pessoal foi comprar. Foi todo mundo entrando comprar. Como o brasileiro hoje tem dinheiro pra colocar em circulação. Tem até a reportagem da última Estoé aí, que o Brasil, a classe C agora tá virando classe B e tá subindo, sabe? Tá subindo. O pessoal fala mal, mas tá subindo a nossa grana, cara. Querendo ou não ali, e tu vai, como eu falei antes, tu chuta um balde e sai 50 podcasts, 50 blog, e com videogame, certeza, com certeza vai ter, tem com demanda aqui. Com certeza a Sony, a Nintendo viram que o Brasil se estabilizou economicamente, o pessoal tá ganhando poder aquisitivo e tá valendo a pena vir pra cá com agora. Certeza. Sem falar... outra coisa que todo mundo sabe aqui, que o Brasil, minha namorada costumava falar isso, né, que no design eles estudam bastante, isso. Que certas fontes de design, de criatividade, são certos países e tal, por exemplo, eles usam a Itália, a França e tal, e o Brasil também tá ali, sabe? O pessoal é muito criativo aqui. Quem dirá que quando tiver muito barato as coisas aqui, que tiver mais disponibilidade, os caras vão vir aqui contratar gente daqui pra fazer os jogos, coisas aqui, sabe? Ah, com certeza. Porque o pessoal não tem muita ideia, é muita variedade de ideias de jeito, de cultura, de pessoas. O projeto Natal foi idealização do brasileiro, não é verdade? Sim, né? É. Mas tava lá, né? Só, lá né? fora? Tava lá. E o Bill tá fazendo faculdade pois de jogos, é. Quem é. Sabe fará o jogo do supercomputador. Bah, eu vi no blog do canal dos games há uns 3 meses atrás que a Ubisoft tava contratando. Não, mas tem, tu vê direto. Pra trabalhar aqui, fiquei triste porque não tinha umas qualificações. Tu vê direto isso aí, tu vai na imprensa gamer, tu vê sempre direto que tem vários sites e blogs que falam, ah, vagas para tal coisa, mas tem que ter conhecimento. É, né? E claro, mesmo assim, claro. Ó. Meio, vamos citar, né? Ah, eles precisam de alguém que saiba programação, não sei o que, e 3D. Aí o cara vai lá e ganha 1.000 pila. Porque não tem ainda, né? Imagina se tiver essa demanda, o cara vai ganhar 5.000, sabe? Então o cara que vai ser ótimo, vai se destacar dos outros, vai estar lá. Sim, né? Claro, mas... E vai poder concorrer tranquilamente com os japa. Quanto mais essas empresas... vem pra cá e começam a oferecer emprego, as pessoas começam a buscar qualificação pra trabalhar nessas empresas. Então gera mais emprego, tipo, é bom pra todo mundo. É sabe? Bom pra todo mundo. Que nem aconteceu com os computadores, né? Claro. O que aconteceu? Era muito caro. Lembra o meu amigo, comprou um computador que era o melhor que tinha entre os meus amigos ali. Na época custou, eu lembro, uns 3.500, 4.000, assim, né? Então, por aí, né? E era o melhor que tinha, e era normal esse preço. Hoje em dia tu compra o melhor que 980. Praticamente tu consegue, o normal é 900 pila, mas o melhor que tu consegue, vamos dizer, 1.500, 1.600, é um sim, quase top ali. E por 2.000 tu faz um computador da NASA quase. Sim, é verdade. Sim, e aí e muito mais gente compra, muito mais loja de computador, muito mais fábrica positivo daqui, né? Outras coisas aqui, vai acontecer tudo isso. Né? Então, atenção, Dilma, Marina, Serra, se algum de vocês falarem que vão baixar imposto para videogame, eu vou votar quem falar, hein? É verdade. Eu vou votar, hein? Então, o imposto é isso aí, gurizada. Então, vendo isso, imaginem o quanto você puxa o pessoal aí do Game Shop, House Games, pra deixar o joguinho baratinho pra gente. O pessoal se puxa. Então... É, então parabéns ao Cinza. É. O pessoal se puxa mesmo, porque olha o quanto de imposto eles teriam que cobrar, tudo eles conseguem fazer pra nós baratinho aí, margem do lucro deve ser baixíssima aí. Mas e o brasileiro se esforça, né? Eu tava falando com o Miyazawa lá, o cara diz, meu, brasileiro se esforça. Sim. Com esse preço, o cara vai lá e compra. Quando o God of War saiu o 3 brasileiro, que teve todo aquele evento, hype gigantesco, e o Kratos foi lá vender o jogo pras pessoas na loja, né? Santa Mônica Studio, e né? Muita gente, não sei, tem uma pesquisa, mas muita gente comprou o original do Brasil, cara. Pagaram 259 pelo jogo, mas pagaram. Então não importa, né, cara? Imagina se fosse barateado. StarCraft 2, outro que fez uma grande campanha. Se puxaram, a Blizzard se puxou bastante e colocou no evento também personagens vestidos. Ah, do StarCraft, afins, sim, que foi. Do Jim Raynor e afins. E também, e outro atrativo do jogo legal, e o jogo saiu um preço bom, R$49. Ótimo. Com dublagem brasileira da Alamo ainda por olha, cima. Olha que legal, cara. Sim, sim. Alamo dublou o jogo. Mas é isso aí, cara. Hoje em dia com mídias gigantes, tipo Blu-ray e tal, que eu sempre falo com o Fuca, o que custa pôr mais um TXT com as legendas em português? Ah, é verdade. Meu, 800 KB vai ter. 800 KB a legenda lá em TXT. Ah, é verdade. E a dublagem é só tu inserir. Eu duvido que alguém enche o Blu-ray lá. Eu sempre falo isso. E é ajudar. E olha, aí ajudar também mais gente, ainda mais uma classe que é os dubladores, coitados. Com né? certeza. Porque sempre estão reclamando que ganham um pouco. Coitado, é, os caras se esforçam. É, mas olha, ó, tipo, ajuda várias vertentes, sabe? Quem não ajuda? Os bandidos. É. O bandidão. Vou vender esse jogo, vou vender esse DVD pirata. Chuta tu para pra delito. Pensar, o maior amigo da pirataria. É o imposto. É verdade, imposto é tão verdade. Alto. É verdade. O bandidão não vai ter como comprar a bazuca pra derrubar o helicóptero. Ele vai derrubar o helicóptero no Xbox. Opa, tudo bom, Moacir? Tudo bom, André? Então tá, temos aqui eu também, que é o Juli aqui, e o Lanzoni e o Lanzoner aqui, e espiritualmente o... Não joga. Então tá, vamos começar. Moacir, então, sobre o projeto Jogo Justo, né, a gente quer saber um pouco de ti antes, assim, quando um pouco... É, como tu começou, como tu teve a ideia de fazer o projeto? Bom, a ideia surgiu há mais ou menos uns 2 anos atrás, né? Quando eu estava numa palestra do portal Xbox, fiz uma palestra sobre o contexto social dos games, né? E nessa palestra, o que aconteceu? Eu cheguei e simplesmente falei, olha pessoal, o vilão do que acontece com a gente aqui no Brasil são os impostos. Aí eu comecei a mostrar o que era cada imposto, né? Aí, enfim, eu cheguei pro pessoal e falei assim, pessoal, vamos fazer alguma coisa para diminuir esses impostos? Aí eu já ganhei a adesão do portal Xbox, né? Daí em diante, já começamos nossa cruzada para acabar mesmo com os impostos no Brasil dos games, né? Daí que surgiu mesmo, há uns 2 anos atrás. Aí, nesse meio tempo, eu fui ganhando apoio das pessoas, né? E parti para a busca do deputado, que foi depois o que finalmente eu achei para continuar a campanha, né? Porque, como nós estamos falando de impostos, não tem como se falar em redução sem ser de política, né? Ah, não, com certeza. Do Luiz Carlos Busato, né? Isso. Ele é deputado federal no Rio Grande do Sul. Nosso conterrâneo. Isso aí. É, ele é de Canoas. Tem o... Que é aquele que tu entrevistou, foi esses dias, foi até o vídeo no ar hoje. Tem o deputado estadual Marcos Chen. Esse aí, o Marcos Chen, né? Ele é advogado tributário. Isso. Então, assim, ele é de suma importância para o nosso projeto agora. É, tem a entrevista aí dele no... Com... Não lembro o nome do portal. Vai estar o link no post aí, daí pra vocês verem melhor quem é o Marcos Chen e tal. Mas, Mocir, como é que tu chegou até o contato com o Carlos Busato? Essa é a parte boa. Como é que fez que alguém acreditasse que imposto justo nos games, alguém que talvez não seja do meio, pudesse acompanhar e apoiar? Na verdade, né, pessoal, é o seguinte. Os governantes, eles não têm ideia do que é a indústria dos games, né? A partir do momento que o Busato chegou na Escola Saga e viu toda aquela movimentação, viu aquela coisa que os alunos faziam, ele ficou assim, entusiasmado. Aí eu decidi em diante, assim, ele começou a se empenhar bem, assim, na questão do jogo justo. E aí é o que acontece com todos eles, praticamente. Eles têm uma ideia errônea do que é os videogames, tal, de como funciona. Então, eles são praticamente assim, o videogame fica praticamente abandonado nesse sentido, ou seja, ninguém dá o devido valor para ele. Aí o que eu fiz? Eu mostrei por A mais B, que essa é uma indústria milionária que nosso país está perdendo muito não entrando nela. É. Aí, meu amigo, quando você mostra como nós estamos no Brasil avançado nesse sentido, putz, aí fica fácil de você mostrar para as pessoas, principalmente para os deputados, olha, nós estamos perdendo isso aqui, tá vendo? Aí eles já começam a ver com os outros olhos, entendeu? Então assim, aonde eu chego, eu ganho mais deputados e o pessoal gosta e realmente vê o quanto que nós estamos perdendo, né? Pois é, falando nos apoios, né, tu tem apoios de várias empresas, né, internacionais, aí de jogos mesmo, né, soft houses. Sim, essa também, por exemplo, essas empresas, o que acontece? Elas querem entrar no Brasil também. Cara, eu digo o seguinte, quando essas empresas entrarem mesmo, não tem pra ninguém. O Brasil vai mostrar o que ele realmente pode nessa área. Ah, agora vai, né? Com certeza, né? Agora vai. É, até porque tem bastante faculdade de games, o pessoal se interessa, assim, e o povo brasileiro é bem criativo mesmo, isso aí é um negócio só falta empurrãozinho, né? Na verdade, não é nem empurrãozinho, é um empurrãozão, né? Porque, na verdade, o que aconteceu? Nesse período todo que a gente estava aqui, né, no Brasil, só comprando via forma pirataria ou via forma lojas internacionais, eu comecei a perceber que a gente tem que abrir os olhos das pessoas porque a gente está perdendo, entendeu? Aí o que aconteceu? Foi nesse meio que minha trajetória entrou. Ou seja, unir força e começar a ganhar espaço nesse dinheiro. Meu, é simples, quando você chega em qualquer lugar que eu vou, sento para falar do jogo justo, me dá 5 minutos, a pessoa fala, meu, isso é uma coisa muito boa. A gente precisa apoiar, a gente tá com você. Não, sabe, não é um bicho de 7 cabeças. Não demora mesmo para você ganhar apoio das pessoas. Eles gostam mesmo do projeto e sabem do potencial do país. Isso é verdade, né? A gente acompanha no teu Twitter até que cada dia tem uma novidade sobre o projeto, né? Cada dia tem alguém acompanhando, alguma nova empresa que tá apoiando, né? Isso é muito bom. Só pra saber, tu tem algum prazo, assim, pra isso repercutir, assim? Ou tu vai esperar nas eleições, alguma coisa, não tem nada a ver? Olha, muitas pessoas perguntam pra mim da questão do prazo, né? Ah, pô, quando? Eu digo pra essas pessoas o seguinte, calma. Tem muito mais por trás do jogo justo do que em si só um movimento. Eu posso dizer pra vocês assim que tem coisa bem maior vindo por aí, entendeu? Eu não posso falar agora, não, infelizmente, né? Tem certas coisas que a gente tem que manter meio top secret, né? Sigilo, né? Pra você ter uma ideia, que vocês até falaram do Twitter, que eu posto, né? Todo dia no Twitter, meus amigos, é porque tem trabalho todo dia. E o movimento começou comigo. Eu era sozinho, entendeu? Então, assim, aí depois, com o tempo, fui ganhando apoio. O pessoal do portal Xbox me ajudou muito nesse sentido, entendeu? Começou, não, vamos, tamo com você, tamo junto e tal. E a coisa foi crescendo, e hoje tá do jeito que tá. Eu posso dizer o seguinte, que antigamente eu saía de porta em porta atrás de apoio. Agora os apoios que me procuram. É verdade, com certeza. E tem muita coisa, assim. Vocês terem uma ideia, vocês acham que eu falei bastante sobre a questão até hoje? Não tem nem metade. Então a gente fica imaginando, né, o que tem por vir. Por vir ainda tem muita coisa, sabe? E é uma luta constante. E agora é legal que ela tomou uma proporção muito maior. Agora sim, a gente está entrando para fazer a diferença mesmo. O âmago do jogo justo é isso, é entrar para fazer a diferença. É isso aí. Aguardando aqui ansiosamente. Só mais uma coisa, então. A gente ficou sabendo que está fazendo um documentário, um DVD sobre o projeto, né? Podia nos falar como é que anda o projeto, o documentário? É, na verdade é isso, a gente tá filmando absolutamente tudo, né? Vai ser um documentário. Esse documentário era um sonho meu de fazer algo sobre, falando, olha, como é que foi a história dos games do Brasil, mas como a gente já tá com o movimento, né? Eu achei muito melhor fazer sobre o jogo justo, né? Por quê? Porque, na verdade, nossa intenção não é só mostrar o jogo justo como uma forma de, pô, baixamos os impostos nos games. Na verdade, isso é história, entendeu? Ou seja, é praticamente o primeiro movimento de comunidade forte nesse sentido para mudar uma coisa. E isso vai ser exemplo para muitas outras coisas, entendeu? Porque é muito simples, meu. Poxa, quando você vai para fora, você percebe, assim, que nós somos assolados. Parece que, é como eu até falo com o pessoal hoje brincando, né? Pô, o brasileiro é rico demais, porque ele sempre paga o triplo do preço que ele dá as coisas. Não, mas é verdade, paga mesmo, né? Reclama, mas vai lá e compra. Pô, tudo, meu. Pra você ter uma ideia, eu comprei o meu DJ Hero lá nos Estados Unidos, eu paguei $70. Quando eu cheguei aqui no Brasil e vi na loja, $550. Não dá. R$550 ao DJ Hero. Eu falei, como? Você não entende essa... Como chega isso? Aí o que aconteceu, meu velho? É assim que começa. Você fala, não, isso tá errado. Aí você parte, finalmente, fala, não. Aí eu cansei daquela coisa de esperar, sabe? Fala, poxa, não, vamos esperar, tal, pô. Que um dia vai acontecer, mano, se a gente ficar esperando, não vai acontecer nada. E não vai acontecer nunca, né? Agora é o momento, né? A gente tá todo mundo esperando, todo mundo ansioso, né? É, todo mundo tem que se juntar pro Twitter, por qualquer coisa que puder ajudar, tem que fazer, né? Até ia perguntar como é que a gente pode ajudar, assim, os gamers, toda a comunidade gamer, que sabe que é gigantesca, né? A causa do jogo justo. Olha, eu posso falar uma coisa pra você, assim. O que eu peço pra todo mundo é uma coisa simples: divulgação. Divulguem o máximo que vocês puderem. Porque com a divulgação, vai chegar nas pessoas certas, né? E vai continuar propagando aquilo até na hora que chega no pessoal da política, nos ministros e tal. Porque uma coisa é, esse negócio não vai ser bom só para o, digamos, o lojista ou o comprador. Vai ser bom para o próprio governo, entendeu? A gente vai sair daquele negócio de mercado cinza, aquela coisa, o Brasil é o país da pirataria. Pô, meu, eu vou falar pra vocês, cara, se vocês vão pra fora, pra um brasileiro conseguir uma entrevista com um cara desses, assim, de fora, meu, você tem que baixar a cabeça, sabe? Você tem que falar assim, não, poxa, pelo amor de Deus, vem pra cá. Pô, não é justo, sabe? Não é justo, cara, assim, pra questão que nem o Brasil, poxa, um país, sabe, é enorme. Pô, a gente tá pouco atrás em tamanho, em questão de qualidade dos Estados Unidos, entendeu? Mas o que acontece, assim, ninguém se movimenta. Estamos muito acostumados com aquela coisa de, todo mundo já é assim mesmo, que continue dessa forma. Então, assim, a gente tem que mudar essa cara para mostrar que a gente tem força, entendeu? Porque eu vou falar uma coisa para vocês, eu já vi vários jogos feitos por brasileiros, rapaz. Assusta, assim, você vê que os caras são bons. Só que o que acontece, né, com um cara bom? Ele vai para fora. Ele não fica aqui. Pra você ter uma ideia, eu fui na Embi Morumbi, o professor da Embi Morumbi, da parte de jogos, ele incentiva as pessoas a falar, não, seja um bom programador porque você vai pra fora. Ah, só uma coisa, você, agora eu queria te pedir, eu tava olhando no Twitter até, eu ouvi falar, não sei se isso veio de ti, mas que um dia em novembro, não sei se é novembro ou dezembro, que vai ter um dia do jogo justo. É, na verdade, o que que vai ser? Esse dia vai ser um dia dos jogos sem impostos. Olha. Vai ser uma forma de protesto, queria das lojas e dos magazines, né? Até agora nós estamos com 3 lojas e um grande magazine, que é o Walmart. A Rede Z Games, a Megalogame e a GameTech são as lojas, né? O que a gente vai fazer? Vai pegar um dia e vai vender esse jogo sem imposto. Ou seja, toda a carga tributária ela vai ser tirada. As empresas vão subsidiar esse valor. Nossa. Então a pessoa vai poder comprar o jogo como se fosse sem imposto nenhum. Todos os jogos, isso. Todas as produtoras, todos os jogos. Jogos e consoles. Não, veja bem. Pra começar, são apenas jogos. Você não pode colocar consoles também. Sei que você quer quebrar o pobre do homem. Não, eu acho que me expliquei mal. Todos os jogos, eu digo assim, todos os jogos e todos os consoles, não os aparelhos e acessórios, eu quis dizer. Não, mas você não me recebeu, não. A maioria das pessoas acham que vai ser geral tudo. Eu acho até bom estar explicando isso agora. Ah, que bom. Sim. Vão ser apenas jogos. Nós estamos conseguindo fazer 2 ou 3 jogos ou mais, dependendo do que nós conseguimos com as distribuidoras, né? Porque a gente vai falar com o pessoal da distribuidora, ver se a gente consegue mais. Aliás, eu quero que seja 10, 20. Nós vamos tentar mesclar entre os lançamentos do Xbox 360, PlayStation 3 e Wii, né? Ou seja, teremos várias empresas, não só, vai, não queremos pegar só títulos do Xbox, títulos do PlayStation 3. Queremos, assim, um negócio bacana, ou seja, não queremos pegar títulos velhos, né? Pra falar, ah, poxa, vamos deixar a gente tirar um encalhe, né? Que o pessoal também pode falar isso. A gente quer pegar, assim, em geral, entendeu? Assim, pegar títulos bons. Eu não sei se nós vamos conseguir lançamento, não posso prometer, mas que nós vamos tentar, nós vamos. Ah, com certeza. Eu só espero em novembro o Gran Turismo 5, né? Fico na bituca aqui. Pois é, na mesma época. Todo mundo espera, assim, eu quero, mas assim, eu não posso prometer, porque de repente a gente não consegue, poxa, sim, aí fica chato. Mas o que a gente vai tentar fazer, meu? Pegar o máximo de título bom que nós pudermos e, meu, mandar bala e falar assim, ó, pessoal, é X. Até lá a gente vê que consegue, vamos negociar, por exemplo, a Konami, nossa parceira, vamos tentar trazer o Castlevania, entendeu? Ah, o novo Castlevania, muito bom. Isso, entendeu? Ah. Ela é nossa parceira, então a gente vai, inclusive, uma coisa até que a gente tinha falado antes, o cara da Konami, ele veio do México pra falar comigo, entendeu? Pra inclusive falar do projeto e tudo. Isso é muito bom, cara, então você mostra que eles estão realmente querendo, assim, sabe, eles estão nos apoiando e querem que a gente consiga uns preços legais pra poder ter uma coisa muito boa no Brasil. Basta falar do PES, né? Eu vou só falar uma coisa pra vocês, cara, logo a gente vai anunciar um negócio muito bom, coisa que vocês não estão esperando, isso vai vir e vai vir pra mudar tudo. Olha só, estamos no aguardo. É isso aí. Espera aí mais uns, vai, 25 dias aí, 20, e o negócio vocês já vão ver o que vai acontecer. Vocês vão gostar. Opa! Opa, estamos no aguardo. É, está criando a tsunami. Isso aí! Meu, o tsunami já está sendo criado faz uns 3 meses. Já. Nossa! Nós vamos fazer, eu não quero um tsunami, eu quero uma revolução. É isso aí. Olha aí, ó. É isso aí, obrigado, tudo grato. Mas então é isso, né, gurizada? Para mais informações, sigam o Jogo Justo, os links estão no post, o Macir. E nosso muitíssimo obrigado, agradecendo aqui em toda a equipe pela participação sua, cara. A gente com certeza vai divulgar e, pessoal, divulguem aí, né? É a revolução, é agora, é o momento. Estaremos no meio da revolução, é isso aí. É isso aí, meus amigos. Eu fico agradecido pelo apoio, sabe? Pelo empenho aí, meu. Eu vejo muita gente empenhada, meu. Isso me dá. Meu. Eu fico todo contente, eu vejo que a gente empenhada, sabe? E é o que faltava no nosso país mesmo, a gente empenhada, né? Deixando de reclamar e ir na luta, né? É isso que vale a pena. Então tá, né, Moacir? Fica aí um grande abraço, obrigado pela entrevista e até a próxima, né? Vamos ficar só aguardando agora o jogo justo. Ficaremos de olho, né? Então é isso, um abraço, muito obrigado. Abraço, cara, valeu. Obrigado a vocês, um abraço. Tchau. Valeu, tchau. Então era isso, ficamos por aqui com mais um Super Controle. Esse foi meio sério, né? Muito bem. Espero que tenham gostado da entrevista, né, com o Moacir, então. E mandem seus e-mails, né, comentários sobre o que acharam desse podcast. E era isso, né? Até a próxima, gurizada. Abaixo.